A Lima, coordene com a Infraero, ok? Para fazer o seu pushback via rádio. Ok, estou com o Infraero aqui. Deixa eu ver aqui. Paulo Santos, estimado no 6310. Sendo 6310, aeronave a retaguarda não iniciou o táxi ainda, ok? Tá bom. Direct to Lira, climbing to 220, could you confirm? That's correct, climbing down to level 220, I have traffic on level 240. Okay, flying direct to Lira, climbing to flight level 220, jet 5827. Só para nós podermos coordenar com a manutenção, eu vou no 889, e nosso número de acionamento, senhora? Boa noite, 89. É, o motivo da espera é porque, como a Taxiway Alpha está fechada devido a obras, as aeronaves que livram a pista, elas obrigatoriamente têm que passar pelo pátio 3. Então não tem como o senhor iniciar o pushback, porque tem um 767 a retaguarda. O que aguarde já será autorizado. Mas, senhor, nós somos o número 2, entendemos então. No setor, o senhor é o número 1. Eu só estou aguardando o Airbus livrar o pátio para poder ingressar as aeronaves. Positivo. Time, 158, 4 horas e? 4 horas de autonomia, alternativa. Tá 3858, táxi via pátio 1 no Juliette Alfa até o ponto de espera piso no 0. Quando lá torre no 86, ajuste no 0, 1 no 0, bom voo. Pátio 1 no Juliette Alfa, passando no 1. Xanay 6313. Rive, desce 2000 pés, Xanay 6313. Taxi now via apron 3, correction, apron 1, after via apron 1 to stand 11. Okay, after 320 from left to right, proceed to gate 11 behind Panorama 3D70. Gate 5827, Conal Recife Center, frequency 133, decimal 25. 133, decimal 25, jet 5827. Gate 3662, vai dar passagem aeronave da companhia após ingressar Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torno no 86. Ajuste no 0, 1 no 0. Índia Alfa, aguardando o colega à direita, 1863, 6662. Confirmar o colega está ingressando via Índia? O colega está à direita, agora ele vai taxiar até o ponto de espera. Ok, obrigado. Oceana 6310, coordene com a equipe de solo, que após a passagem à retaguarda do Airbus da TAM, que o mesmo inicial o táxi, está livre o seu pushback, chame para o táxi. Ok, após a passagem da aeronave da TAM, está livre o push, chamaremos o táxi. Solo, Salvador, Webjet 5836, acionamento pushback, portão 4. Aguarde número 2 no setor, Web. Web 6748, mantenha a posição, a presente posição, ok? No ponto médio, aguardando instruções. Mantenha a posição, 6748. Vou no 889, livre pushback, acionamento, chame para o DAC. Tá livre, no 889, puxa. Salvador, Paulo, eu tenho 325, você retorna? Prossiga. Tentando contato com as torres 26, 23, não seguinte. Ok, ciente, faça um novo contato, caso negativo, retorne aqui na frequência, ok? Tá. Torre Salvador, eu tenho 3238. Autorizado a linha decolar, 070 graus, 13 nós. É 748 na escuta? Sim, senhora. É só pra informar, o seu portão é o 4, que já se encontrou ocupado pela aeronave da companhia e a mesma ainda não livrou porque já tem uma Avianca número 1 iniciando no setor, ok? Então aguarde para o ingresso. Positivo, não vai nada, 748. Solo com 405. Bono 405, informação em curso, Tango, copia. Copia. Bono 405, Brasília aprovado, nível 360, via Pesulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída gole, transição ofito com curva à direita. Transponder 5073, controle 199, decimal 8. 360. Autorizado, a Pesulu 17, decola pista 10, gole ou fita a saída com curva direita, aciona 5073, 119.8 é o controle após gol no 405. Gol no 405, cotejamento correto, chame pronto. Chamará gol no 405. TAN 3858, decolou 58, chame o controle em 199 decimal 8. Sexto gol. Bono 889, temos 110 a bordo. 190, autonomia 4 horas e 6, alterna Campinas. Gente, gol no 889, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10, quando lá a torre no 86, ajuste no 0110, bom voo. R10, tá ali o táxi, Juliette Alfa, 18.6 lá. Obrigado, um bom dia. Para o táxi, 6310 com 94, 3 horas, alterna Natal. Gente, Oxana é 6310, dê passagem ao Boeing da Gol após ingresso à Índia e Alfa até o ponto de espera, piso no 0, quando lá a torre no 86. Ajuste no 0110, bom voo. E aí, obrigado, da passagem aeronave, após prossegue, torre 108663. Web 5836 na escuta. Na escuta, 5836. Coordene com a equipe de solo que assim que o Airbus da Avianca livrar o setor, a retaguarda está livre, o seu pushback chama para o táxi. Afirma, então assim que o Avianca livrar, a o táxi 5836. Web 6748, autorizado, prosseguir o táxi via pátio 3, reporte para o ingresso no pátio 1. Prossegue o táxi, pátio 3, passa na parte ingresso, pátio 1, no 6748. Colocamos que o Zulu está impraticável devido a reboque na pista. Reboque na pista? Irmão. Drone Gol 6604, boa noite. Gol 6604, vai ser identificação via chegada a Maridesa até nível de voo 050. dia de chegada a Mário, 50, identificou na 604. TAM 3858, 4 milhas no nordeste do Velho Salvador, contato radar, suba até nível de voo 370 na saída Momo. 370 na Momo, 3858. TAM 3662, decolou 00, chame o controle, 119 decimal 8. 119.8, boa. Boa. Juliette, 6748. Mantém a posição, aguardando instruções para ingresso no portão 4, que já está sendo liberado. 3662, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída PUCA. 37 PUCA, TAM 3662. Pouso, chame a 3. Salvador, Salvador, Chiquilo Zulu, a pista 17 estará impraticável por 30 minutos. 42, 48, 59, 114 o POB. Estima lá às 10 horas, às 22 horas. E... é, como é que eu vou estar fazendo de quilo do Lula? Falou de bom, tá presente? Teve algum atraso aí não, né? Batamos o esquilo do Lula, vou ir na proa 250 para a chegada bom, se aguarde vetoração. Para localizador, vou ir na proa 250, limite ao QD mais 130 de Simbra, reporte para descida. 5. Entre proa 250, guardando vetoração. Tá, tudo bem então. USP 6748. Só um momento. O senhor é 6310, já na escuta? É 6313, solo 02, libera direita, solo 29. Direita, solo 29, chama a 6310. Cinco, oito, três, meia, prossiga. 310, taxi um pouco à frente e após a corrida do tráfego na cabeceira, linha mantém. Taxiando, seguindo o táxi, após a corrida do tráfego, linha mantém, 6310. Negativo. Aqui, não sei se de repente seria de proveitoso deixar alguma aeronave ali estacionada para poder liberar nossa passagem aqui, tá? É uma sugestão. É, no caso o senhor não tem como, porque é o 4, aí não dá para ingressar, entendeu? Não, senhorita, eu digo antes, quando formou aqui essa pequena confusão aqui para a saída do web, de repente o Avianca poderia ficar na Alfa entre a Índia e a Juliette, é só uma sugestão. Ah, ok, obrigada, web 6748. De nada. Salvador, TAM 3152. 3152, aguarde a copa, informação Tango. Gente, qual seria a palavra saída para Marcel, por gentileza? Puca Zumbi. Obrigado. Zero pistol, chama 6313. 6313, ingresso 5 kg, pátio 3. Chegaram e aguarde ingresso bom, pátio 1. E agora 00. Quilo, pátio 3, aguarde para ingresso pátio 1, chama 6313. TAM 3858, mantenha o perfil da saída. Suba restrito até nível de voo 350, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. TAM 3858, copiou, restrito até 350. Controle, boa noite, segundo 889, decolado agora, passa aqui 1500. Boa noite, 89, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400 na saída da El. Na da El, até o 400, 1889. Tá, 3662 na escuta? Prossiga, claro. TAM 3662, desconsidere a restrição do nível 350, prossiga na saída. Prossiga na saída para 37, TAM 3662. Azul 4209, passa nível 210, descida para 160, Flor de Alagoinha. Azul 4209, essa é a identificação, via chegada bom, desça para 4.000 pés, QNH 1010. Via bom, desce 4.000, 1010, azul 4209. no ponto espera, 1010 o ajuste. 6748, portão 4, ingresso autorizado. Portão 4, 6748. 6313, portão 01, seguindo o tráfego da web. 01, segue o web, o chame 6313. Pushback, acionamento no 612, igual no 405. No 612 já está autorizado, chame táxi. Chamará agora no 405. Salvador, boa noite, amiga 5536, portão 0, pronto. Contato radar na decolagem, suba até nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA, Aracaju. Gol 1604, desça via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, repós estabilizado no localizador, gol 1604, quem negar 1010. Via chegada, vai reportar estabilizado, gol 1604. Pronto para a cópia? Pronto, cópia, 352. 330, Marcel autorizado, decolagem da pista no zero, curva esquerda, Puca Zumbi, 119, decimal 8, e aciona 5075. 330, Marcel, 330, Puca Zumbi, decolagem na zero, curva esquerda, 198, controle, 5075, transponder, 3152. 5075, confirme. 0753152. Chame pronto, 3152. Chamará pronto. 1129. Iniciando, 5536. invertida ao Chiquilo Zulu. Batango Chiquilo Zulu, desça para 2000 pés, quem negar, no 0 no 0. Para 2000, no 0 no 0, Chiquilo Zulu. Poderia confirmar se a 17 ainda está desvalidado, tá? O Chiquilo Zulu, ainda falta 20 minutos para meia hora. Foi algum incidente lá, foi? Aguarde, Chiquilo Zulu. O Chiquilo Zulu, assim que a pista estiver livre, eu informarei. Matheus, poderia só informar se foi algum incidente? Aguarde. Papatango Chiquilo Zulu, informa que a pista 17 está liberada. Reporte para mudança de regras de voo. Ok. Está completamente desolado o setor Chiquilo Zulu. Controle Salvador, boa noite, Web 5836, decola no perfil, passa 2000. Objeto 5836, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, sai da PUCA. 330, PUCA, copiado. Batango Chiquilo Zulu, confirme, está solicitando mudança de regra de voo? Afirmo, na presente. Batango Chiquilo Zulu, suas regras de voo foram modificadas aos 23 no 2. Autorizado voo na proa da rotatória, reporte visual com campo na rotatória. Passaremos visual com campo ou na rotatória. Confirmando, está livre de descida para mim aqui. Autorizado 1.500 pés, o Chiquilo Zulu. Zulu agradece. É. 5836 decolou de Salvador aos 1-2, chame controle em 19-8, boa noite. Salvador, pushback, questionamento para os 3152 na posição 09. Na 9 está livre, chame táxi. Chama na táxi 3152. E decola, da 1-0, vento 70 graus 8 nós, 1405, tráfego a 1 mil e meio do certo. A linha decola, pista 10, gol 1-4. No 604, chame torre, 1 no noite, décima meia. Voo 1889, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 3325251, certo. Esperado, quem aguarde liberação. Ok, tem um estimado para nós? Comandante, o tráfego da TAM do portão 9 já deve iniciar, já foi autorizado. E estimado é o TAM inicia ataques. Tá ok, obrigado. Estamos na escuta, pronto para o push. 3152, confirma, tá pronto mesmo, vai iniciar? Confirmativo, já tá iniciando. Ciente. Obrigado. Repouso pro gol no 604. Livre pouso, vento de 70 graus, 8 nós, pistão 0, no meio 04. 04. No 405, decolou, Zuno 5, chame controle em 119.8, uma boa noite. 119.8, uma boa noite, gol 1405. Controle, muito boa noite, gol 1405. Gol no 405, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída gole. 36 na gole, gol 1405. Oxa, né? 6310, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 12685, 12545, boa. Azul 4071, após a saída do TAM, está liberado? Negativo, quando o TAM iniciar ataque, se liberar a retaguarda, está livre o seu posto. Obrigado. 3152 para táxi, 1958 a bordo, autonomia 1,55, alternando Aracaju. Autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera 186, 1010 o ajuste, o TAM 3152. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 186, 3152. Paulo, gol no 604, livrou na sua disposição. Gol no 604, ingresse na quilo para o pátio 3. Informe na saída do pátio 3, aguardando ingresso, pátio 1. Quilo no pátio 3, vai aguardar o ingresso para o pátio 1 no 604. Zuno 52, copiei 155 Aracaju, confirma a autonomia? 1 hora e 55. Sente. 5836. Chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2685, 2545, copiado, obrigado. Localizador 4209. Azul 4209, chame torre 118 decimal 6. 18,6, obrigado, até daqui a pouco. Está iniciando o pushback azul 4071, portão 8. 4209, sente. Informe checado, 70 graus 8 nós, 4209. Reportará. Para 4.000 pés, QNH 10010. Via chegada bom, 74.000 pés, 10010, total. Depositou o gol no 604 para ingressar a pátio. Botão 62, autorizado ingresso. Ok, autorizado ingresso 62, 604.